Oi, Salvador, muito bom dia. O Webjet, Whisky, Juliette, Índia. Webjet, Whisky, Juliette, Índia, chame o solo no 219. Ok. Solo, muito bom dia. O Webjet, Whisky, Juliette, Índia. Prossiga. Bom dia, senhor. Solicito o reboque do pátio 3 para o pátio 1 no gate número 4. E autorizado, é o Whisky, Juliette. Qual é a matrícula? Whisky, Juliette, Índia. Ok, pátio 3 até o portão 4, autorizado, na minha escuta, informe no tempo. Ok, informará. Paulo, Salvador, é o Webjet, Whisky, Juliet, Índia, informando término do reboque no portão 4. Ok, ciente, frequência livre, boa noite. Obrigado, boa noite.